Hoje eu acordei pensando em como ia ser bom poder te encontrar pra me tirar da solidão. Tem sido tão difícil sem ouvir a sua voz, pedindo pra eu ficar só mais um pouco com você. E não há nada que me faça te esquecer. Já tentei por muitas vezes, não pude entender. Quero olhar bem nos seus olhos e dizer: te amo e nunca vou te esquecer. Já tentei de tudo pra você voltar. Quero que me escute, tenho muito a falar. Se lembra que um dia prometemos ficar juntos pra sempre, que nunca ia acabar. Nunca é tarde pra tentar ser mais feliz. Abra seu coração, esqueça o medo e vem pra mim. Ainda temos muito tempo pra ficarmos juntos. E é tão estranho sem você aqui. Só mais um pouco com você. E não há nada que me faça te esquecer. Já tentei por muitas vezes, não pude entender. Quero olhar bem nos seus olhos e dizer que te amo e nunca vou te esquecer. Pra tentar ser mais feliz, abra seu coração e...